por todo mundo pregai o meu evangelho. Seja menino ou moço e diga também aos velhos, quem crer e for batizado está fora do perigo, quem não crer é condenado, não terá o meu abrigo. Está à destra de Deus.